Fica esperto de olhos bem abertos, porque o cheiro da morte anda sempre por perto. Vários malucos viciados na esquina, de olho em você, em sua mina. Se vacilar te mata e some na neblina. Aqui eu vejo pouca gente consciente, a maioria eu estou cheio de droga na mente. Só andam armados descarregando pente, uma mãe estendendo roupa no varal já pressentindo mal. Grita o nome do seu filho e 10 minutos depois acontece várias discussão e uma pá de tiro e um corpo sanguentado no chão de um menino. Balas perdidas mataram o seu filho. Aqui na goma tem uma pá de justiceiro. Filho da puta mata qualquer um pelo maldito dinheiro. A miséria anda em todos os cantos da periferia. Muita gente se fudendo nessa vida com a realidade do dia a dia. Muitos pais injuriados se sentindo homem derrotado. Volta pra casa todo embriagado. O filho vê o pai naquela situação, se fudendo nessa vida sem opção. É mais um motivo pra eu virar ladrão. Esse país virou país de ninguém. Agora eu te pergunto, a culpa é de quem? O clima fecha, a ideia não conta. É mais uma família de luto. Papai é seu submundo. Quem saca primeiro fica de pé. Essa violência já não sei o qual é que é. O clima fecha, a ideia não conta. É mais uma família de luto. Papai é seu submundo. Quem saca primeiro fica de pé. Esta violência já não sei as qual é que é. As horas passam, pensamento macabro prevalece, loucos e revoltados. Corretão PT765 do lado de fora, fumando maconha e cheirando cola. Talvez é agora que mais uma mãe chora. A trairagem é a tradição. Muitos manos morrem em uma calçada ou em frente de um paredão, sem ao menos ter alguma opção. Aqui é cruel, vários moleques vendendo droga e queimando papel. O clima fecha, a ideia não conta. É mais uma família de luto. Papai é seu submundo. Quem saca primeiro fica de pé. Esta violência já não sei o qual é que fecha, é. O clima fecha, a ideia não conta. É mais uma família de luto. Papai é seu submundo. Quem saca primeiro fica de pé. Esta violência já não sei o qual é que fecha, é. O clima fecha, a ideia não conta. É mais uma família de luto. Papai é seu submundo. Quem saca primeiro fica de pé. Esta violência já não sei qual é que é.